715, a senhora identificação desce para 5.000-1020 via chegada Bonfim. Voo no 995, autorizado, final LS, chame estabilizado. Reportaremos, 995. Voo 1804, reautorizado para 2000 pés, 1020. 2000, evidente. 3597, reautorizado para 3000 pés. 715, reautorizado para 4.000. 4.000. Controle Salvador, voo 1897, bom dia. Cruza 210 para 180. Bom dia, 1897, ação de identificação. Desse mantenha 5.000 com 1020 no altímetro. Aciona a identificação, vejo lá. Com 1020, 5.000, voo 1897. autorizado para achar atrasado o Golo 995. Golo 995, completa final LS, torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia, bom dia. Bom dia. Noite 04 da Gol, estou autorizado final LS, chame estabilizado. Camarão estabilizado, 804. 95, final baixado, travado, 2,5 para o externo. Hoje, Gol 995, tráfego avistado, ajuste no 020, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento no 40 graus com 04 nós. Autorizado, pouso 995. Sétima informação Golf correta, aguarde 2 minutos para o corpo, senhor. Dael Lida Bridge, correta. Luna completa aproximação, torre 118, meia dúzia, bom dia. 18, meia dúzia, um bom dia, até amanhã. Ajuste no 020, número 2 para pouso, continua aproximação, aguarde autorização, Gol 904. Na sua luz 43, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 01 nesta frequência, 995. Segurando a próxima direita, Alfa Juliette para 01, 04, check 30. Baixo e travado. Boa noite, 04, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. Ciente, livre de pouso, voo 1804. Motorizado ali. Vou chamar estabilizado. Dirigi 4.705. 7.5 reautorizado para 2.010. Está livre da restrição na posição de tempo. Tá legal. 2.000 pé. Gol 1897, reautorizado para 3.000 pés. Está livre da restrição na posição de tempo. No solo 46, libere a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 10 nesta frequência, 1804. Alfa Juliette, portão 10, ou 804. 3171, pronto, cópia. Autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo autorizado 320. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, transponder 5475, TAN 3171. Autorizado Sierra Bravo Golf Romeo. Mantém 2.000, tá livre LS, número 2, chama estabilizado. Gente, 2.000, tá autorizado ILS, 1897, obrigado. Bono 715, reduz a brava aproximação. A resenha tá visual, próximo, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, tá 3597, estabilizado, né, que você é visual. Bom dia, tá 3597, tráfego avistado, ajuste no 020, confirme, tem baixo travado, senhor. 3.5 no 7, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1.40 graus com 0.4 nós. 7.40 pouso, não, pista no 0, tá 3.5 no 7. Lona 795, reduza para a velocidade de aproximação, complexo final, chame torre 118 decimal minuto. Vai chamar, obrigado. Bom dia, 7-5, número 2, Zon. Bom dia, 7-5, tráfego avistado, ajuste no 020, continue em aproximação, informarei pista livre no 7-5. Obrigado. No solo 5-1, libere a pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa. Chame para ingresso Taxi Juliette nesta frequência, até 3-5-7. Direita Alfa, vai chamar sua Juliette nessa, no 3-5-7. 7. Boa noite, mais 7, reduza para a velocidade de aproximação, complexo final, chame torre 1-1-2 desse momento. 18-6, está reduzindo. Muito obrigado, boa tarde. Bom dia. Bom dia. Depois. Gol 9085, bom dia. Mantenha desça para 4 no site, tem a gama 020, chegada bom. Gol 897, bom dia. Bom dia, gol 897, tráfego avistado, ajuste no 020, número 2 para pouso, senhor. Continue a aproximação e informarei pista livre no 897. Gente, no 897. Da 3597, mantenha a posição da Juliette, o seu gate ainda se encontra ocupado aqui. Ótimo. 715 no solo, portão, correção, no solo 53. Libera a pista próxima à direita. Taxi aprovado via Alfa, chama ingresso na Taxi Juliette nesta frequência, gol no 715. Alfa, Juliette nesta frequência. Boa noite, 97, cheque trem. Baixo travado. Boa noite, 97, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus com 04 nós. Teve pouso, 897. Salvador, bom dia, web 5808. Gol no 7 no 5, por gentileza, ingresse via Kilo, pátio 3, chame pronto para ingresso no pátio principal, gol no 7 no 5. Kilo, pátio 3, gol, 7 no 5. dia, web 5808, informação Golf, autorização Brasília. Bom dia, 5808, só 2 minutos para cópia. Tá dando, 5808. Polo 897 no solo ao 55, libera a pista próxima, interseção à direita. Taxi aprovada via Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, gol no 897. Sim, via Alfa, Kilo, pátio 3. Vai chamar no pátio 3 para o pátio principal, gol 897. Por gentileza, chame da presente o solo 219 agora pra cópia. 219 já na escuta, guardando, 508. Polo 7 no 5, autorizado ingresso para o pátio principal, portão 02. Pátio principal, portão 2, bom, 7 no 5. Portão 3, 1 no 7, 1 na escuta. Portão 3, 1 no 7, 1 na escuta. 3, 1 no 7, 1 na torre, Salvador. Marica 980. Fly direct to Luna, stand back level 050. Say again for the appointment, direct to Luna, for America 980 and descend to 050. Fly direct to Luna, stand back level 050, American line 980. American 980, direct to Luna and descend to 050. Salvador. Bom dia, Azul 4069. 4069, eu tenho Campinas 360 aprovado. Preparo da Eula da Bridge, monitore solo em 1219, jogando cópia 4069. 9, 5808, na escuta da torre. Portão meia dúzia, o senhor tem autorizado o pushback e o acionamento, poderia efetuá-lo um pouco mais a retaguarda para permitir que a aeronave da companhia ingresse no portão meia dúzia? Afirma, 317 então tem autorizado o pushback e o acionamento, chame pronto para o táxi na frequência 121.931.71. Portão 3517, tem autorizado o ingresso no pátio principal, observando a aeronave da companhia efetuando o pushback no meia dúzia, que a mesma vai efetuar o pushback mais retaguarda para permitir a sua entrada naquele portão, senhor. Gente, efetuando o táxi mais lento, portão 3517. O gol no 897, dará passagem ao Airbus da TAM, ingressando agora no pátio principal para o portão meia dúzia. Após ingressa para o portão 03, gol no 897. O 897 dá passagem ao Airbus da TAM após ingresso para o 03. 4069, pronto, cópia. Autorizado Campinas, 360 ao nível, decola da 10, saída da Leda Bridge, onde intercepta peso Lona 6, prossegue Bravo até o Zulu 3. 5511 é o código transponder no 208 controle. Autorizado 360 Campinas, da Leda Bridge, peso Lona 10, após da peso Lona 6, acerte Bravo até o Zulu, transponder 5511. E 1208, controle. Acontecimento correto, me chama pro push no 8 quando pronto. Tá Gol 9085, desce para 2000 pés, QNH 1020, prezado sinal elétrico, parte estabilizada. Gol 1000, reportará estabilizada com o 9085.